Passando uma barba com um microfone, que isso? Ele tá carente. Chamar isso aí de barba é pedir demais, cara. Ele tá carente, tá precisando só de um carinho. Obrigado, meu. Um abraço, mano. Ah, velho, caligrafia aqui em alto. Vamos começar, né? Aí, para, velho! O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada. É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e meu nome não é Jennifer. O nome dele é Jennifer! Jesus! Eu encontrei ela no Tinder! Veio direto do carnaval. Veio, eu trouxe o DVDzinho gravado da música e... Se fodam! Música do carnaval. Domina até os corações metaleiros. Ai, velho, que bosta. Olá, pessoas de boa índole. Quem envia pros outros essa música de Jennifer também. Tamo aí pra mais um podcast. Aqui é o Rafael, nesse ano maravilhoso. Que vai bombar e a gente vai falar disso, hein? Tamo junto. Aô, desgraça! Que é o Caio Lopes falando e estamos aí, né? Mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. É, só um recadinho aí pro resto do ano. Tentem não ficar bêbado todos os finais de semana. Não, pera. Na não, real, isso não, foi um lembrete como... pra ele mesmo. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Faça o que eu faço, não faço o que eu fiz. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Isso aí, é o ditado. Alô, galera preparada pro Impreparável. Aqui é o Michael. E este ano eu prometo não comer lanche toda semana. Ah, nossa, que mentira! Já mentiu porque já comeu sexta e já comeu ontem. Aí, perdeu já, filha da puta. Ele falou todo final de semana, não meio da semana. Então, pera isso lá. É verdade, sábado, domingo. Não sabe pode. As palavras, hein? Não vai sair comer. Segunda, sexta, eu tá deixo liberado. A brecha pra minha própria regra. No episódio de hoje, a gente vai fazer um apanhado do que vai ter em 2019. Prospectiva. Prostatite. Da cultura pop, porque é só o que a gente sabe falar nessa merda aqui, não é mesmo? É só o que todo mundo quer saber, a gente vai falar mais o quê? Aí faz episódio motivacional, os filha da puta não escutam. Não, tá bando de filha da puta. Aí a gente faz um episódio sobre Black Mirror, tem 1.500 downloads. É tudo sad boy essas porra, então. Velho. Aí ele vai falar só disso aí que o ano inteiro. O povo quer ver os outros se fudendo, essa é a verdade. Ao contrário de que todo mundo tá fazendo, que é só filme, série, a gente vai falar de várias coisas. Falar de YouTube, de Twitch, de livro, de música. E filme e série. É, até que o Buraco Negro é cultura, né? Não é tipo, a gente fala não é tipo Omelete Jovem Nerd. Ah, né? Nada a ver, né, meu? Omelete Jovem Nerd. É conteúdo de qualidade. O nome dela é... Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Começando o recado, o primeiro recado é a gente não vai ter topzera, viu? Então, próxima coisa aí, já vai partir pro episódio. Não precisa ficar esperando minutagem, porque não vai ter. Porque já vai ser direto aí. Porque esse episódio vai ser um topzera gigante. Vai ser um episódio só topzera. Então, pra não fuder todo mundo, a gente resolveu excluir mais um. Acho que o nome do episódio vai ser Topzera 2019. É verdade, faz sentido. Porque o resto do ano vai ter o topzera. Fica tranquilo, esse quadro maravilhoso. Que eu não sei se vocês gostam, mas a gente adora fazer. Se importa. Eu venho nesse podcast só pra fazer isso. Só pra fazer e decidir na hora, né? Não lembra de decidir qual que é. É que fica bom. O melhor é sempre improvisar. Tem que ser no natural. Obviamente. Não, mas falando sério, um recado que a gente queria dar é que final do ano a gente anunciou, meio fake, né, que ia sair o terror. Mas o que aconteceu? A real é que a gente tá produzindo uma co-parceria aí com o Jovem Nerd e nosso episódio especial de terror vai sair só no episódio 666 deles. Todo mundo esperando. É isso, é esse final do terror. A surpresa é, a gente tá no episódio de Cthulhu deles. Se o Jovem Nerd atrasa, o Buraco Negro pode atrasar. Pode atrasar, né? Um pouquinho, já tá sendo finalizado. Ó, tá no caminho, tá encaminhado, tá bem encaminhado. Até 2020 tá aí na disponível, relaxa. O Jonathan falou que edita em 2 dias, então nem de... Aqueles 5 meses sai no feed de vocês. Isso, provavelmente. E não vamos deixar de falar das nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Cara, segue a gente lá. Tem também no nosso perfil no Scooby, no Filmou. Tem no Twitter também, que ninguém mais usa o Twitter, que o Twitter tem que acabar. E no Spotify também. Pelo amor de Deus, não quer escutar o Buraco Negro pelo C, por não quer baixar player de podcast, vai lá no Spotify que tá tudo bonitinho, todo certinho. Mundo tem Spotify, é fácil. Deezer. Deezer. Tá bug pra caralho essa bosta não, de Spotify, mas tudo bem. Foda que caga na nossa descrição, mas tudo bem. Tudo certo. Ninguém lê a descrição mesmo, então foda-se. É, então, obrigado vocês que não leem a descrição. Só dá pra eu saber quem leu. Não, mas é um adendo aí, pessoal que tá pelo Spotify já comentou que tá massa. Tem uma galera aí que tá escutando pelo Spotify. Só pelo Spotify. Ah, é fácil, que né, massa, mano? Vocês estão no Spotify. Eu falei, mano, nós é foda. Chegar. Conseguiu aí e tal. É parceria com empresas internacionais lá, né? Agora. A gente negociou tipo assim, os royalties e eles falaram assim, não, beleza, vocês podem ficar com 70% e ele fica com 30%. Pô, é, tipo assim, nada, né, meu? E é mais fácil todo mundo conseguir, né? Então, isso. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, bonito. Então vamos pro topzera gigantesco? Vamos pro topzera, que na verdade é o episódio. É o episódio, é isso aí. Começando esse nosso episódio, a gente vai dar uma pincelada em janeiro, né? A gente não pode deixar de citar filmes incríveis que saíram aqui em janeiro. A gente não vai falar de todos, obviamente, porque senão a gente já vai estender o episódio pra 250 horas, mas, né, vamos falar um pouquinho dos filmes. Esse ano a gente tá bem de filme, né? Então, é, a gente pra caralho. Bem pra caralho. Iniciando alguns ciclos, acabando outros, né, revivendo uns que a gente achou que tava morto. Entrando em alguns que a gente não quer. É verdade. Bosta. É um filme bem merda. Mas tem filme merda. Bem, e aí, não, mas uma coisa é certa. A tendência é só melhorar, velho, porque tá vindo uns top. Ó, em janeiro, a gente já teve, logo no começo aí, a gente já teve o Kuzotaku fedido ficar feliz, né? O Kuzotaku fedido ficou de pau duraço. É Dragon Ball, mano. Não tem. Não é Otaku. É, mano, porque é universal isso. É universal, brasileiro, verdade. Mano, brasileiro todo médio. Eu TV Globinho. Velho, não tem como. Você que assiste a Band ou o TV Globinho, você conhece não, Dragon véio, Ball. Não, velho, não tem raça, não tem idade, é geral. É Dragon mano, Ball, mano. E aí, apareceu o Goku gritando pra transformar isso. Vocês escutaram o feedback do Dragon Ball? A galera tá falando que tá muito bem, mas eu queria nesse podcast aqui agradecer imensamente a MovieCon, que é a... Eu vou dar o nome mesmo, né? Que eu tô nossa, cagando. Que... Não vai ter patrocínio, então eu tô cagando. Que é o cinema daqui da nossa cidade. Os caras me demoraram. Os caras acho que não lançou até hoje. Vai lançar ainda. Não, né? Lançou. Mas o filme, ó, tá dia 3 aqui, ó. O filme lançou dia 3. Os caras devem ter lançado essa semana essa porra. Hoje a gente tá gravando é dia... 13. Dia, os caras foi lançar, eu acho que essa semana, dia 10. Trepetista, então, nova era aqui, tá ok? Tá ok. Os caras demorou 7 dias. Nesses 7 dias, aí o que aconteceu? Lançou o outro filme depois de Dragon Ball. Foi o Homem-Aranha no Miranha no Miranhaverso. Que, tipo, compete diretamente a sala com o público, que seria o público infanto juvenil. Como é que... Aí não tem sala, porque aqui tem 4 salas e 2 prestas só. Então, não tem horário. Aí os caras tá passando um filme Dragon Ball que teria um público aceitável pra deixar a sala o dia inteiro. Aí eles passam 2 da tarde, 4 da tarde. Aí depois já muda pra qualquer outra merda que esteja passando. Aí fode com aí todo acaba mundo. Acaba com a porra da venda. Trabalhador do... brasileiro não consegue assistir. Eu tava pensando seriamente pra ir um atestado lá, jogar shampoo no olho, falar que tava com conjuntivite, cara. É, dá um detergente no olho e acabou. Acabou. Aí tô dá vendendo, pra... tô vendendo. Tá querendo comprar? Então dá pra vender meio atestado. Tá bom, então. Além disso, também, boa. Mais pra frente, a gente teve o... Teve não, né? Vai ter ainda, mas na data de lançar esse podcast a gente já teve. O Creed 2, cara. Cara, Creed 2 aí é pra criança chorar, né? Universo aí de Rock Balboa. Super legal, não vi nenhuma. Pela vergonha. Rock Balboa é clássico. Ah, eu vi ele subir na escada. Correndo lá, eu vi. Isso aí eu vi. Você não pode não lembrar exatamente de todos os detalhes, mas algum dia você já deve ter assistido algum filme do Rock Balboa passando na Globo ou na SBT. Na Globo já passava a sessão da tarde direto. Às vezes passava a trilogia na semana inteira. Não, mas vamos colocar aí. O Creed 2 tá cara, com bem Creed alto, velho. O Creed 1 veio, trouxe um hype monstruoso com o Michael B. Jordan. O cara atuou top, velho. Com ele sendo o filho que a bastardo do Apollo Creed, né? E o primeiro filme foi emocionante pra caralho. Até quem não acompanha muito, tipo, você acaba se emocionando com a história. E o 2 agora tá prometendo também vir no mesmo nível do primeiro. No trailer ele já traz já essa pegada é, aí. É, o Dark ele tá enfrentando o filho do... Ivan Drago. Puta que pariu, velho. Enfrentar um russo que era... praticamente um robô, vai estar top pra caralho o filme. E o que mais que a gente tem depois? Além, tem vários filmes que lançaram, né? Mas um que a gente tem que e deve comentar, né? Que é o Vidro, cara. Pelo amor de Deus. Chegou esse momento. Nossa, que a gente não sabia que a gente queria, mas a gente precisava. Exato. Esse filme, cara, ele sensacional. Tava ele tava finalização ninguém sabia. Da trilogia do Corpo Fechado e do Fragmentado, juntando esses dois filmes sensacionais. E ninguém sabia que era uma trilogia. Nem sabia, mano. Não, eu tinha que terminar de assistir Fragmentado pra você saber que tinha o Corpo Fechado, que era uma coisa ligada. Aí você já entra numa sensação que, puta que pariu, não é possível, meu. Cara, muito foda, velho. Esse filme é como outro que tá com hype. É o diretor mesmo? É o... Shyamalan, né? É, o Shyamalan. Shyamalan, ele é zica, cara, ele tem uma noção de cinema, de plot twist, né? É. Botar assim. Plot cara, twist! O cara é bom nos plot twist. E esse vídeo vai ser... Vai ser da hora. James McAvoy tá sensacional com o monstro lá. O negão, o... Como que chama, né? O... Ai, cara, e o... O Nick Fury. Nick Fury. English, motherfucker. Caralho, velho. Como é que é o nome dele? Samuel Samuca. Ele tá bom pra caramba também. Ele é o vilãozão do filme, né? E tá treinando todo mundo. E, cara, vai ser um filme, diga-se, interessante. No pelo mínimo. Menos, pelo menos mínimo. Vai assistir. Não, cara. Foda. Bom, e encerramos janeiro aí, né? Fevereiro, o que a gente tem aí, Caio? Nada, porra nenhuma. Nossa senhora, olha, só tem filme lixo. Não, vamos lá. O Aventura Lego 2 pode ser legal, porque ninguém deu nada pro primeiro filme e é interessante. É um filme pra criança, assim, da hora. Sabe aquele seu primo chato do caralho? Chuva de... Aparece na sua casa, não, você chuva fala, de referência, cara. Chuva de referência. Tem Vingadores, então. Batman, tem tudo. É, molecada se mata. Tem ataque de glicose nesse então filme. Então vale a pena. Esse, o Alita, que já foi... Já mudou a data de sair esse filme pra caramba, mas tá foi adiado também, né? Foi adiado várias vezes. Não sei se vai ser bom. Cara, promete bastante coisa, cara. Prometo que não assistirei. Tô de boa. Cinema tá caro, não dá pra gastar com promessa. Vamos pro que importa aqui, que aqui é cultura pop, e a gente quer falar de Capitã Marvel, que é em março. Então vamos falar de Capitã Marvel aqui no podcast. Agora chegamos. A Salvadora do primeiro... Universo, Salvadora do Universo. O primeiro ponto desse ano. Salvadora do Universo, né? Mas já quero cantar a bola aqui, que é Salvadora do Tony Stark, pelo menos. Opa! Eu chuto a bola não no vai, contrário, não que vai não ser. Vai ser ela. Não vai ser. O nego entregou Rocket. Muito na cara que pode ser ela pra justamente quebrar sua expectativa e ser outra pessoa. Plot twist, vai ser o Rocket, velho. O Rocket vai salvar ele. O Rocket e o Thor. As navinhas. Pô, eles são do espaço. Vai ser eles que vão. Mano, o Thor virou a dupla tudo. Dinâmica agora. É, dupla dinâmica, cara. É verdade. Perdeu a árvore. E provavelmente vai o... Arvorinha. Vai o... Soldado Invernal junto. Ah, por que? Não, morreu. Ele morreu? Soldado Invernal morreu? Hã? Ah, ele morreu na instalada. Tá na Disney. Ele foi instalado, olha, puta. Marco tá parecendo eu. Precisa ver o Game of Thrones inteiro pra lembrar das coisas. Nossa. Capitão Marvel vai ser da hora, porque vai ser a guerra do Chris Crew. Tipo, é uma super saga da Marvel. Super saga que, assim, pode abrir várias portas pra o que vai ser essa nova fase aí. Mano, fase nos últimos, espacial do... todos os últimos agora, desde o início da Guerra Infinita aí, velho, foda. Todos eles romperam expectativa. É, eles estão testando novos filmes, né? Que nem o Thor foi uma comédia. Já, eles começaram colocar outros gêneros nos filmes da Marvel. Porque, mano, eu, na moral, tô cansado de filme de herói, a formulazinha Marvel só, tá ligado? Mas eles têm que mudar, porque, mano, 10 anos. Sim. Já assisti tanto filme, essas porra. É porque eu acho que eles não mudaram até agora, porque, tipo, esses filmes já estão planejados há pelo mais de 5 anos. Pelo menos. Pelo menos. Sim. Se todo o universo já não estava programado desde, tipo, Homem de Ferro 1, que foi onde começou tudo. É, foi. Deram o start, lógico, no filme do Hulk, mas onde começou mesmo a ideia disso ser um universo compartilhado, você vê isso claramente no Homem de Ferro 1. A partir daí, você pode considerar que, tipo, dali pra frente já tem um planejamento, pelo menos, de longo prazo. Foram as fases, né? As fases da Marvel. Cara, eu acho que o estouro pode foi ser que daqui pra frente, justamente, primeiro, pela saturação, eles vão ver que as bilheterias vão começar a cair. Não caiu ainda, pelo hype de todo mundo tá querendo ver o desfecho da história, e 2, que eles estão trazendo alguns favoritos que ficaram pra trás, tipo o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ainda vai dar bilheteria, cara. Pra caralho, e tipo, sempre vai dar bilheteria daqui 20 anos. Ah, cara, porque é o Homem-Aranha. Eu acho que não satura, não, velho. Eu também acho que não. Eu acho que não satura. Assim, satura de que nem eu tô cansado de assistir, mas eu vou assistir de qualquer jeito. Tá? Isso que é uma bosta. Você não, mas só que chega. Porque depois do primeiro Homem de Ferro, a gente vendeu nossa alma pra Marvel. Que ninguém descobriu ainda, mas todos os filmes eu assisti. Cara, o Homem de Ferro foi um dos únicos filmes que eu assisti mais de uma vez no cinema. Nossa, véio. Eu assisti Vingadores 4 vezes o primeiro. Minha? No então, cinema. Eu também assisti umas duas. O Vingadores, ele traz praticamente a mesma ideia, porque é, os caras vai, tem o grupinho, tenta alguém invadir e fica nessa. O problema é esse, mano, tá sempre basicamente o mesmo contexto. Ó, que nem a gente vai falar pro filme mais na frente, só que o último, a primeira parte, a Guerra Infinita em si, o Thanos ganhando no final, você já mudou todo, tipo, a noção de filme de herói que a gente conhece. Esse é o bom. Esse é da hora, porque, tipo assim, a gente morrendo, tá ligado? Isso nunca tinha acontecido. A gente não acompanhou o grupo dos Vingadores indo atrás dos problemas do Thanos. A gente acompanhou o Thanos causando os problemas. Você vê todo o filme do Guerra Infinita, ele é um filme sobre o Thanos. Então, e teoricamente, quem ganha é o vilão, que é diferente de todos os outros filmes. Quebrou todos os paradigmas dos outros filmes. E assim, voltando pra Capitã Marvel, uma mulher de moicano que bate em idosos, eu acho que a gente tinha que boicotar esse filme. Tá? Porque como diz... Eu sou a favor. Boicotar por quê? Porque tem que não pode bater em idoso. Não, você já bateu em algum idoso? Não, pera aí. Tem que bater em idoso. Você já bateu em algum idoso? Não. Bata primeiro pra depois falar. Tem que ter uma opinião aqui conclusiva. É pra quem conhece só. Como diz o Choque de Cultura. Eu não me sinto à vontade nessa sociedade pra dar um soco no idoso. Uma das melhores frases já ditas no Choque de Cultura. Caralho. Tá continuando então o mês de março ali, Dumbo. Nossa, mano, que aí começa nova onda da Disney de revitalizar todos os filmes antigos dela. Trazendo uma nova cara, hein? Live action. Caralho, isso é... Pronto, a gente tá vivendo de novo. É o futuro. Daqui pra gente apresentar. Vou cantar a bola aqui. A Disney tá fazendo a mesma coisa que a Marvel tava fazendo, hein? Tá trazendo todos os filmes de desenho, live action... E eles fizeram o Avengers. Será que a Disney vai fazer um Avengers das princesas? Mano... As princesas dos... Descendo a porrada em todo mundo. É, véio, imagina. Aparece, vai ter o filme da Rapunzel, da Branca de Neve, aí todas elas vão descer a porrada em quem? Ah, sei lá, no Thanos. Por que não? Os Vingadores. Os Vingadores versus princesas. Já vai ser o próximo. Marvel versus Capcom. Olha lá, já tem um... tudo da Disney, cara. Eles podem fazer. É, a Disney comprou o mundo. Comprou o universo ali. Compra o buraco dele. E, mano, o Dumbo, ele vai ser dirigido por nada mais, ninguém menos que Tim Burton. Tocas. O cara... Não, é o cara mais esquizofrênico. Então, faz universo. Ah, ele é sombrio e vai ter... Vai ter o Johnny Depp? Eu não sei. Hã? Tim Burton sendo o Johnny Depp? É. Ou a outra mulher lá também, que Helena faz Bonham a... Carter. É. Algum dois. Se não tiver nenhum dos dois, aí já não engano, é ele. Se eu não me engano, vai ter. Johnny Depp vai ser assim, o Dumbo. Vai ser um filme da hora, mano. Tá bem sombrio, assim, místico e mágico. Igual eu te falo, o trailer tá sensacional e, assim, o circo... E, mano, a história do Dumbo, ela já é meio... Ela já é triste. Já é foda. Cacete, já. Já pra jogar a realidade na criança de 5 anos. Eu vi. Toma, pra mim tem muita... Pra mim aquilo ali tem muitas mensagens subliminares, velho. Perdeu a mãe. E trabalha escravo no circo. Você fica, caramba, velho. Você vê as mensagens ali escondidas, meu irmão. Ainda, nossa, muito errado esse filme. É muito errado. Muito errado. Eu vou boicotar. Mas se a Disney postou, então pode. Vou contra a Disney. Outro boitoque. Boitoque. Para, os caras ficam de férias. Como é que fala português? De alça pra caralho, bicho. Leve derrame aqui. Aí, continuando, no mês de abril ali, teremos Cemitério Maldito. É o ano Stephen King, meus amigos. Vamos lá. Olha lá, emocionado agora. Esse coração pras trevas. E Cemitério Maldito vai ser foda. Eu acho que eu não cheguei a recomendar aqui no Topzera, mas é tipo... é uma família linda, maravilhosa. Sempre toda história de terror começa assim, né? Muda pra uma casa nova, pra novas expectativas de vida. E atrás tem um cemitério de animais. Onde você enterra o seu animal e ele volta à vida. Que beleza. Toda vez que você traz um morto à vida, nunca dá certo, né? Ah, normalmente isso aí é considerado zumbi. Eu já vi essa história aí. Nunca vi um zumbi legal. Mexer com Satanás não é tão bom assim. Jogando bem assim, mas só que... Ó, esse filme ele vai mudar bastante coisa do livro, só que eu vi um negócio que achei muito legal. Várias crianças com máscaras de Satanás, de animais mortos. Nossa, cara. Isso aí é uma boa. É, eu olhei o trailer e fiquei com o cu na mão. Eu falei assim, é diferente do livro, mas obrigado por isso. Vai ser foda. Mano, o bagulho demoníaco mesmo. O negócio é engraçado. Shazam? Mas aí vem a esperança da DC. Shazam. Ah, não. Aquaman foi bom. Mas não é... Deu bilheteria pra caralho. Deu bilheteria pra esperança. Tipo assim, foi um tiro que eles deram e acertaram. É, isso é verdade. Foi sem querer, tá ligado? Os caras... Eu não diria que acertou. Eu digo que pegou ali, ó. Pegou ali, não... Passou direto, né? Tipo, bateu ali na mãozinha e passou reto. Não entraremos em bom ou ruim, mas deu dinheiro pra caralho. Igual deu dinheiro. Deu dinheiro. Aquela bosta. Deu dinheiro pra porra, mano. Deu dinheiro pra cacete. Mas deu dinheiro. Mas beleza, Shazam. Puta, ganha dinheiro. Eu acho que o hype já vai vir transferido do Aquaman. Ah, vai. Claro, se você mora debaixo de uma pedra e não sabe o que é Shazam... Shazam é como se fosse um Superman, mas só que é uma criança que se transforma num adulto e ganha todos os poderes. Incorpora um ser místico. É, e o trailer tá muito foda justamente pelo lado cômico, né? Tipo, finalmente a DC tá largando a porra do negócio sombrio, né? Que é o Zack Snyder enfiou a DC no cu com uma força que... Eu acho que é esse o lado sombrio, né? É o cu do Zack Snyder. Caralho! Descobriram! A Mulher Maravilha já tinha uma pitadinha ali de alívio cômico. É, bem pouco. É, o Aquaman agora veio bem mais forte. Suave, veio. Né? Nossa, um filme pra família. É, filme nice, tem muitas cenas desnecessárias, mas... Beleza, legal. Estamos indo pro caminho certo. E o Shazam já mostra que vai ser um filme 100% comédia, né? Vai ser tipo o Guardiões da Galáxia. Não, é porque eles pegam muito isso da inspiração já dos quadrinhos, que tipo, eles também tinham essa dificuldade no quadrinho antigo pra caralho do Shazam, que eles levavam o Shazam a sério. Mas tipo, ainda é uma criança num corpo do adulto. Ele não tem a maturidade pra... Então, se portar com um história... adulto, e ainda mais um adulto com superpoder. A história tá sendo congruente nessa aí, parte. Agora, então... Aí agora, tipo, num dos infinitos resets que tem os quadrinhos, pegaram essa do moleque se portar ainda como um adolescente de 14, 15 anos e ganhou superpoder. Tipo, é como se fosse você, com 14 anos, ganhar superpoder. Você ia fazer bosta pra cacete. Só isso. E achar da hora pra caralho. Então, é isso, velho. Por isso que é muito engraçado. Foi engraçado. Assistam, vai tá foda. Vai ser da hora pra caralho. O Hellboy, cara, pra mim, pelo que eu tô vendo dos trailers e que eu acompanhei, não deu hype não, bicho. Então, o que aconteceu? Eu como criança, eu gostava dos outros filmes do Hellboy. Dos outros? Pô, eu curtia pra caralho. Tem dois? É, dois. O segundo é uma bosta. Não, mas é legal, eu achava legal. Saúde, bebê. Eu achava legal, só que o que eu senti nesse trailer novo? Que eles estão tentando fazer um Deadpool. Vocês sacaram isso também? Ah, mano, pior. Agora que você falou, tem uma... Você sentiu o lance? Que é tipo assim, vai ser uma história meio dark, com seres das trevas, com muito sangue e piada pra caralho. Só que meio humorada. Ele é sério, não cola, mano. Você pode fazer, deu. Ele é descolado e tal, beleza. Mas porque ele é a porra de um demônio. Depende de qual quadrinho, tá ligado? Mike Mignola, tipo, tem várias fases dele que ele muda. Só que... O cerne mesmo é um pouco mais sério. E não teve isso no filme. Eu espero que seja bom. Não sei também. Eu não vou gastar dinheiro. Eu vou, porque eu acho que vai ser interessante. Vingadores Ultimato. Foda pra caralho. A gente faz um episódio só pra ele. Pode esperar. Principalmente depois que sair Capitão Marvel. É. Vai ter episódio. Tá garantido aqui, hein? Tá garantido. Se ele vai esquecer, pode cobrar nós. Pokémon Detetive Pikachu. Bizarro, mas legal. Não, eu acho bizarro, mas legal, genial. Mas eu não sei. Eu achei genial. Pezinho. O Pikachu falou assim, meu Deus, eu tava tão sozinho, isso já me ganhou. Tipo, o cara tá jogando dinheiro na tela, assim, vai! Pikachu, pela puta. Então, mas pra mim, nesse filme, os caras tem um pé na merda e um pé no safe ali. Os caras tá decidindo ainda, onde eu vou colocar meu pezinho aqui? Eu vou colocar ali ou vou colocar ali? Os dois. Eu, tem grande chance de ser bom e tem grande chance de ser ruim. Meu medo é esse, só que o nosso lado criança quer que seja bom. Me lembrou muito o Ted, tá ligado? Do ursinho lá, aquele sim, filme do ursinho. Sim. Tipo, então, que é uma... É meio pra criança, mas é... Mas tem uma camada é sujo, ali... É sujo, o negócio é... Mano, mas o Pikachu, velho... Se foda, vai falar. Não, eu besteira. Achei porque, tipo, aonde eles podiam cagar mais era no visual dos Pokémon. Mas eles conseguiram acertar aí. Eles conseguiram acertar um estilo de visual pros Pokémon que, tipo, ficou condizente com o desenho. Que é o que o pessoal tá acostumado, que é já habituado. A referência principal. Mas, tipo, transportar isso como se fosse pro mundo real. Então ficou, tipo, é crível que aquilo ali poderia existir se fosse no nosso mundo. Não que seria um rato liso igual é na porra do desenho. É. Eu acho que isso aí é onde tá o maior ponto da galera. E tomara que o roteiro não seja um belo de uma merda pra foder o resto do filme. É. Porque tem já tudo indicado pra ser bom. Aí, continuando, X-Men... Fênix Negra vai ser uma bosta. Fenomenal. Os caras não queriam nem lançar. Os caras não cansam, velho. Não, eles não queriam lançar. É, eles adiaram, só estão lançados. Adiaram todas as vezes. Esse filme era pra ter saído ano passado. Aí a Disney comprou e falou: lança essa bosta. Logo, só pra cancelar esse universo. Já tá tudo pago, galera. Só pra tacar fogo em tudo e começar os X-Men de verdade. Eles cogitaram muito tempo, tipo, não passar esse filme e vender ele direto em DVD só. É. Porque, tipo, vai vender pra Netflix, tá ligado? Vende pra Netflix, é uma aposta, vende pra Netflix. Que Netflix? Agora tem o serviço da Disney, eles vão lançar no dele Mickey mesmo. Plus, né? Mickey Plus. Beleza, continuando. Toy Story 4. Não, a gente vai... Preparem para chorar mais. Eu chorei no 3 igual uma criança. Não, todo mundo chorou, aí vai chorar agora no 4 de novo. Vai chorar no 4 também. A gente não viu muita coisa, só teve um teaser lá, só que já ganhou meu coração. Depois do Toy Story, a gente vai ter... O ponto ali que eu acho que vai ser onde vai começar o reboot da Marvel, hein? É. Que vai ser o Spider-Man. Também acho. Miranha. Far From Home. Longe de casa. Ou Miranha longe de casa. Miranha comprando pão. Que a gente não tem ideia de como vai ser esse filme. Tem as especulações de quem que vai ser, né? Tipo. Vai ser na França, né? Vai ser o Sinistro. Mistério. Sexteto sinistro. É o Jake Gyllenhaal. Ele é foda pra caralho, velho. Ele é um puta de um ator. Zica. Eles vieram na CCXP e fizeram um puta de um rebuliço. Nossa. Vai ser bom esse filme. Estamos esperando o trailer. Comentaremos. Isso aí vai ser só depois de Vingadores. Além disso, teremos. Né? Teremos ali, ó. Mais um filme pra gente chorar, né? É. Nossa, nem Rei me fala, Leão, meu irmão. Choraremos, Rei Mano, Leão. Quem Rei Leão. Não chora não é gente. Eu acho que esse episódio merece um famosa não, fica merece, verde. Merece. Mas tipo assim, eu tô com medo porque falou que eles vão mudar um pouco a história. Aí eu tô com um pouquinho de medo pra saber o que eles vão fazer. Eles mudam a história e o... Mufasa tá vivo no final. Aí, eu quero chorar, porra. Tem que morrer. Se não for pra ser triste, nem posta essa porra. Morre, sabe por quê? É o Simba que vai morrer. Nossa. Virou Vingadores. Eles mudaram a história. O Simba, na real, ele encontra o Timão Pumba. Timão Pumba é do tráfico. Ele entra pro tráfico e morre no tiroteio. A gravação vai ser aqui no Rio. O Pumba é o pai do Scar, não é? Isso, é. É, acho que é esse filme, né? É isso aí. Cara. Entendi, então, beleza. É estranho esse filme passar na Holanda, né? Tipo, meio dos prédios, mas beleza. Ai, no meio do filme, a gente encontra os caras do Madagascar, né? Você é meio louco. É, não é isso aí? Eu acho que é. É isso aí. Então. E tinha coisa, capítulo 2, eu falei que esse ano ia ser o ano do Stephen King. E vai ser o primeiro filme, vocês assistiram? Sim, eu assisti. Eu comprei ingresso, só que eu não consegui assistir. Parabéns. Eu não lembrei de baixar o... Parabéns, dois merda. Foda pra caramba, tipo, é um terror de qualidade, que, tipo assim, o livro é sensacional. Eu não sei como eles vão fazer, porque o Pennywise, que é o palhaço, ele é tipo Lovecraftiano, vocês estão nessa vibe de Lovecraft. Ele tem uma... No final eu do sei livro, que ele acontece. É tipo um bicho meio zoado. Alienígena, no primeiro filme, que é um filme lá antigão, eles fizeram bizarro, ficou uma bosta. Então eu tô com medo de como vai ser esse filme, mas eu acredito que vai ser mano, bom. Todos os atores total, que vão fazer o capítulo 2 foi porque a internet pediu e os caras contrataram as pessoas que a internet pediu. Fanservice total, poder da internet, ok? Da internet, é. Mano, tipo assim, o primeiro eu não curti bosta nenhuma, velho. Não curti, velho. Achei bosta. Tá errado, são lixo. Ah, é, esqueci, o cara é fanzaço, né? Tá. Ó, em outubro a gente vai ter o filme do Coringa aqui, né? Não, e aí? Vamos. Estamos e aí? Aqui num, e aí? Num dilema vamos aqui, né? E aí? Não, não vão perguntar pro Caio, porque a gente já sabe, porque né? Porque achei foda, a gente, começou, gente, o puta do teaser. A gente pegou pra olhar o teaser, porque ela falou, ah, não lembro se tem trailer, se tem teaser. Eu não falei, sei. Tem o um teaser. Vamos olhar, beleza. O teaser todo mundo sabia que tinha. Mas, mano, ah, cara, não dá. Não, Michael, não dá, Michael, Michael, não dá, não dá, não Phoenix. Não dá. Bota todas as suas fichas nesse cara, que esse cara é foda. Não, é porque assim, não, mostrei não, o teaser pra não, vocês, cara. Ele bota todas as emoções em 10 segundos de teaser. Tem muita coisa envolvida, apesar de não ter nenhuma fala. Ele realmente fazer o que ele quiser, mas ele não pode melhorar o roteiro. Se o roteiro for uma bosta... Não, vai ser bom, vai ser bom. Ele não tem... Pode ser o Samuel L. Jackson. Se o roteiro for uma merda... Vocês me cobram lá em outubro. Vai ser um filme foda. Tá, vamos verdade, esperar. Cara, não vamos falar nada, não. Vamos esperar e torcer que seja bom essa porra. Vai superar todos os outros Coringas. Aí, olha não, só, polêmico. Não sei. Superar todos? Vai superar todos. Pesado, não sei. Tá vai se mexendo na tumba. Até o melhor Coringa lá. Ele vai puxar sua pé, velho. Melhor Coringa. Nossa, credo, velho. Além disso, eu queria comentar também... Mais um filme que vai ser lançado em outubro, que, pô, né? É mais um filme que eu não sei porque os caras ainda continuam, né? Tipo, já devia ter acabado faz uns anos aí já. Okay. Os caras não existem melhor no futuro, velho. Ah, é verdade. Ah, não, mas isso aí é simplesmente... É pra dar dinheiro. Mas eles falaram que dessa vez eles vão tentar meio que um reboot, mudar a história no meio do bagulho. Já deu errado. É que nem a Marvel, vai voltar no tempo, rebutar tudo e foda-se, tá ligado? Não sei. Mano, ó, pensa o seguinte, os caras têm uma impressora de dinheiro lá, você não vai usar? Às vezes ela imprime só 10 reais, às vezes ela imprime 1 milhão. Você imprime, larga lá, vai vamos colocando, ver. Vamos, vai ver, vamos deixa ver, aí. O dia que der 1 milhão, vai na sorte. Também. Próximo filme, Sonic, aquela bosta. Nossa, mano. Mano, bizarríssimo. Sonic, bizarríssimo velho. Aquela Sonic. Imagem. Aquela imagem. Fudeu, velho. Aquela imagem. O famoso mano, pelado de meme vencido Sonic. Esse é. Exatamente isso. Esse colocaram um cara pelado, pintaram ele de azul, colocaram ficou, um tênis. Ficou estranho pra cacete. Vai tomar. Mas tudo bem, não tem muito o que falar. Tá vendo? É aí que tá, onde eu falo. O do Pikachu deu certo. É. Que eles pegaram a estética, parece real. É. Mas a estética do Sonic é totalmente torta, velho. Você não acredita que aquilo... Mas assim, o Robotnik vai ser o... Vai ser o Jim Carrey. Jim Carrey, então... Mas ele, o Jim Carrey tá loucaço. O cara tá completamente sem parafuso. Ele tá sem nada demais. Esse filme do Sonic tem tudo pra dar errado, cara. Tipo, um cara pelado de tênis, saindo correndo atrás do anel dos outros, cara. Nossa, tem tudo muito sério isso daí, velho. Não dá, não. Além disso também, eu quero comentar sobre esse filme. Até bati no microfone aqui. Zumbilândia. Porra, esse filme vai ser do caralho. Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser os mesmos atores. E esse filme... Glória ao Senhor. Esse filme é um exemplo de filme Sessão da Tarde. Filme Transformers é meu sacão, o Velozes e Furiosos é meu sacão. Isso é um filme Sessão da Tarde. Isso aí eu concordo. Zumbilândia vai ser foda. Foda pra caralho. Nossa aí senhora. Aí sai o primeiro trailer, a gente... Cancela o que ele falou. Deixa quieto. O hype enfiado no buraco. É. Mas tudo bem, esperamos o Zumbilândia. E por último, finalizando. Claro. Star Wars. Episódio 9. Mas tudo bem, tô com medo. Esse último, o 8 foi meia boca. Mano, o 8 foi bom pra caralho. Não, foi meia boca. Não, meia é que boca. Tá. O público tá, foi dividido no meio. Meia boca. 7 não pegou gostei. Todo mundo, a galera. Não gostei. Saiu muito, do não. episódio 3, todo mundo falando, acabou Star Wars. O cara enfiou a franquia no cu. O que presta os 3 filmes antigos. Aí foi lá, a Disney comprou. Falamos, nós vamos fazer o bagulho ficar bom. Episódio 7, todo mundo falou. Caralho, era isso que eu queria. Ficou bom. Aí o outro ficou meio aí bom. O 8, ela pegou e dividiu o público em dois. Falou, esses caras não gostou, esses aqui achou que era o melhor filme do universo. É porque trocou o diretor. Trocou o diretor. É. Agora o diretor que fez o 7, quem foi? Foi o J.J. Abrams voltou. Então assim, vamos lá. Eu tenho esperança nele. Ele é o fã que faz o bagulho acontecer, tá ligado? Então... Medo apenas. Eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Esse Star Wars aí, pra mim, é uma bosta. Igual o primeiro, o segundo, o terceiro. Ah, que você não gosta, hein? Eu não gosto dessa merda. E se você gosta, você tá errado. Então, cala a boca. Você traz os caras. Eu só vou fazer uma pergunta. Não é nerd de verdade. Eu gosto, mas eu gosto da franquia. Mas tem uma parte que eu não gosto. Você gosta de Velozes e Furiosos 8? Não. Então tá bom. Então o meu argumento todos foi todo enfiado bosta. No... Todos são uma bosta. Todos são livres. Você desconsidera essa fala agora do Caio, mas é realmente... Rafael, eu tenho a audácia de falar mal de Star Wars. Vou comer o cu do magnético hoje. Fechou? Acabou o filme? Acabou o filme. 19 promete. What your life can truly be. Shining star for you to see. What your life can truly be. Bom, 2019 vai ser o ano da criação de conteúdo. Também acho. Eu acho. Agora, final do ano, cara, tipo, esse hype que gerou por conta do Bandersnatch, eu acho que ele vai gerar um hype fudido pra criação de conteúdo, nesse sentido, tipo, dos games. Porque o Bandersnatch, ele puxa muito essa porra do jogo. Sim, sim. Então, o jogo vai ser uma parada que vai estourar de novo em 2019. Eu tenho quase certeza disso. Uhum. E, consequentemente, as plataformas que estão acolhendo os games, né, estão se dando bem. Um exemplo disso já é o Facebook. Facebook Gaming, cara. Aí que tá. Onde tá eu crescendo pra caralho. Onde o Facebook estava morrendo, ele pegou o último suspiro ali, que foi na plataforma de live deles. Eles trouxeram muita gente que estava fazendo live, tanto na Twitch, YouTuber, até YouTuber. Ah, o Lucas, eu não utilizo, ele tá fazendo um problema. Ele estava fazendo live na Twitch, aí conseguiu o contrato com o Facebook, foi pro Facebook. Tem um outro que eu acompanhava também, o Funk Black Cat. Ele era youtuber, fazia live, tava começando a fazer live na Twitch. O Facebook entrou em contato com ele, ele começou a fazer live no Facebook. Tem muita gente fazendo live no Facebook Gaming. E, tipo, a plataforma tá investindo nos caras, faz propaganda. E eles têm tudo pra dar certo, porque eles são o próprio meio de propaganda. Você tá no Facebook. Se você curte a página do cara por se interessar pelo conteúdo do cara, você vai receber aviso de live da live dele toda hora. Já tá mais integrado, né? Porque, mesmo assim, que a gente odeie o Facebook... Você pegando uma rede social que já usa... Pra outras e coisas. E aumentando... Que nem Twitch, mano. Eu não uso, tá ligado? Então é difícil eu assistir. Sim, eu entro só quando eu vejo o Jonathan, qualquer coisa assim. Mas que nem Facebook, todo mundo usa, velho. É aí que tá. Todo mundo precisa ver meme e foto de gato, caralho. Só que assim, as fotos que a tia postou do final do ano. Essa daí tá sendo um meio de recuperar tudo que eles estão perdendo no Facebook. Isso, porque exatamente. Assim, as ações caiu violentamente. O Facebook virou aquele negócio que você deixa pros seus pais usar e você começou a usar outras redes sociais. Você cara, foi pro Instagram, foi pro Twitter. Eu sou um exemplo claro disso. Tanto que eu cheguei a desinstalar o aplicativo do celular, cara. Então, faz algum tempo que eu não uso o Face. Deixa pros tiozão usar o Facebook. Eu não tenho mais interesse. Todo mundo que eu tenho interesse não posta mais conteúdo lá, porque a própria plataforma fode o conteúdo. Então eu vou pro Instagram. O Instagram eu sei quem que eu sigo. O cara sempre tá postando coisa lá. Eu sei das informações que eu quero. Tá no Instagram. Então fechou. Quem mais tá fazendo stream no... De cara, conhecido? Na real, o que aconteceu? Muitos youtubers, eles começaram a perder, tipo, muito alcance a galera do YouTube Game, né? A galera de vlog eu quero que se foda. Vai tomar no cu quem faz vlog. Viu, Caio? Vai tomar no seu cu. Legal, pô. Mas falando sério, tipo, a galera do game, ela começou a perder muita força no YouTube. Tanto é que tem muita gente que é do Facebook, que é da parte do YouTube Gaming, que eles falam assim, fala, cara, tem stories, lembrando que stories fica 24 horas online. Tem stories meu que alcança muito mais visualização que um vídeo que meu tá há um mês no YouTube, né? De um vídeo de jogo. O YouTube, ele tá fazendo de tudo pra a plataforma. Exato. Ele tá enviando o próprio YouTube. Então a galera que era grande no YouTube com game. Vou citar, tipo, alguns aqui, mas existem milhares. Cinco Pato Baixudo, Patife, a Cherry Guns, que é uma pessoa que tá crescendo muito agora. O Damiani, a Malena, o Dave Jones, toda essa galera que era gigantesca no Brasil. O Facebook passou o aspirador ali, ó. Puxou todo mundo. Tá certo, puxou todo mundo pra eles. E puxou até muita gente que era da Twitch, que ficou grande por causa da Twitch. E puxou eles porque, tipo assim, porque eles só pra trazer um nome forte pra plataforma. Trazer um nome forte pra plataforma. Mano, mas é, isso daí é a parte que o YouTube tá falhando, porque teve algumas atualizações. Essas atualizações fudeu com os caras. Fudeu com os caras, não. Fudeu todas com as atualizações que eles fazem. 2000, então, 2019 a gente tá na queda do YouTube. Queda do YouTube. Tá mudando o YouTube. Exato. Tá mudando aí, muita coisa. As redes sociais que tá vendo tudo isso, tá usando esse fator pra trazer a potência de volta, exatamente. Que é o caso do Facebook. Nunca imaginei que o Facebook ia começar a produzir. Facebook de verdade, tá crescendo, tá aí a Twitch cresce junto, porque o YouTube, na verdade, só foi copiar a Twitch. Eu simplesmente queria copiar a Twitch. Mundo, né? E eles falaram, porra, esse negócio de live aí tá dando certo, hein? Vamos fazer no nosso site. Que a pessoa já fazia live com o celular, fazia live de qualquer merda, fazia live da rua. Aí os caras falaram, não, vamos trazer os gamers pra fazer a live dentro da nossa plataforma. E tá dando certo pra então, caralho. Então os gamers pra ficar de olho em 2019 no Facebook, Daniel, Facebook. Malen, tudo que o Jonathan falou é pra vocês. Os grandes você sabe quem que é. Tipo, os cara, os únicos cara que restou no YouTube mesmo, que tá só no YouTube... É o Coisa de Nerd do Leon e o BRKS Edu. Mas só que porque esses caras ganham em dólar. Então... É, Twitch. Algum canal que tá crescendo muito? Twitch, cara, 2019 vai ser o ano do Alan. 2018 já foi o ano dele. É, né? Mas 2019 vai ser o ano do Alan. Vai ser o ano do da galera da Criticância ali, né? Uhum. Que é o The Darkness, o Stereo, o Skip. Eles estão crescendo muito também. E uma pessoa que tá crescendo para um caralho e vai bater muita gente é o Cellbit. O Cellbit. As lives do Cellbit, 6 meses atrás, batia, tipo, 1K. Ele fez uma live onde tava com 8K. Caralho. Teve um dia que bateu 12. É, ele, tipo... No final de semana. Acho que... Não, não foi no final de semana. Foi na primeira semana de janeiro que ele tinha voltado de férias. Ele ficou ali uma semaninha sem fazer live. Aí na live que ele voltou... Deu, acho que bateu 12 mil, 15 mil pessoas. Tipo, ele tava ali no topo junto com uns caras grandes mesmo, fazendo live. E, tipo, bom, mano. 15 mil pessoas te assistindo ao mesmo tempo é um público grande. Nossa, pra caralho. Nossa senhora. Ainda mais pro canal dele. Tipo, o canal dele no YouTube tem o quê? Quantos milhões de inscritos? Acho que deve ter uns 3 mil, 4 milhões no máximo. O cara não tem nem 10 milhões, velho. Tipo, você pega uns outros caras grandes, tipo o BRKS Edu, que já tem mais de 10 milhões no YouTube. As lives dele não bate isso, nem fudendo. E isso não porque bate. As lives dele é dentro do YouTube. Porque o Alan é mais acessível também, né? Ele troca ideia com todo mundo. E o Alan, eu acho que esse ano, ele... Tipo assim, o Alan ele já joga o jogo grande do Brasil. Só que eu tenho certeza que esse ano, ele tipo assim, ele vai começar a crescer tanto, né? Que, tipo assim, ele vai começar... O Yoda, ele começou a... Ele voltou, né? O Yoda e o Alan são os maiores streamers do Brasil. Uhum. Só que o Yoda, ele começou a... Voltou pra carreira de pro player. Então eu acho que ele vai acabar caindo um pouco. Ele já caiu. Ele já caiu, ele vai cair mais, vai começar a cair mais. Ele nem faz stream direito. E o Alan, ele vai começar a brigar com gente grande de fora, cara. Cada live que passa, tá aumentando o número dele. As lives dele antes, tipo assim, sempre batia tipo 15, 20K. Uma live muito boa batia 22K, né? A média da live dele agora tá 25K, toda live. Agora, principalmente em época de férias. Ok. Né? Cara, tem live que ele faz até meia-noite. Meia-noite ainda tem, tipo, 14, 15K vendo ele. Tipo, o cara começa 3 horas da tarde e vai até meia-noite. O cara mantém essa média, tipo, inteira. Acima de 10 ele vai mil. Começar, ele vai começar a brigar com a galera grande. Tipo, assim, ele não vai chegar no Ninja, né? Ninja bate 100K fácil. Só que o Shroud, o Doc que caiu um pouco também, né? O Doctor's Respect. Que é um outro streamer grande, que ele ganhou o prêmio de Face of Twitch 2 times. Que é o jeito que ele fala. Mas ele vai começar a brigar um jogo maior do que ele imagina, eu acho. A gente falou um pouco sobre que o YouTube estava meio que decaindo e outras redes sociais estavam crescendo. Só que eu acompanho... O que eu vejo no YouTube é cultura pop, culinária e música, tá ligado? E tem um canal que para recomendar para 2019 que está crescendo pra caramba, que é o canal do Mohind. Que é um cara que ele participou do Masterchef... E como muitas pessoas que participam desse reality, depois somem, né? Uhum. Só que ele continuou, investiu pra caramba. Ele abraçou abraçou o YouTube, a fama que ele ganhou, né? A marca dele. E, mano, ele faz conteúdo de qualidade. Aí o cara é esperto pra porra. Ele faz viagem gastronômica, ele vai em todos os restaurantes de São Paulo. Uhum. Tem um quadro que é muito legal, que eu recomendo pra 2019, que vai bombar. Que são três tipos de... Ele fala assim, ele pega... Botar assim, falando em comida, né? É, coloca pão de queijo. Uhum. Então ele vai no boteco comer pão de queijo, ele vai num pão de queijo gourmet e no pão de queijo mais caro de São Paulo. Uhum. Tá ligado? Ele mostra os três tipos e tudo que você pode consumir de acordo com sua grana. Então, assim, ele mostra uma realidade que às vezes você pega canal de culinária e fala, porra, tô fazendo aqui com camarão e não sei o quê. Tempero da puta que eu pariu que você nunca vai arranjar. É, come em restaurantes fenomenais, só que às vezes você não tem grana. E ele mostra a realidade de São Paulo, a realidade do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Uhum. Faz cozinha básica, que nem tem, mano. Aprender a fazer de arroz, feijão, fazer tudo, tá ligado? Então, assim, em 2019 ele vai bombar. Assistam. É porque é isso que vai restar no YouTube. É gente fazendo comida, gente fazendo música e gente fazendo vlog. É o que vai. Vou cantar a bola aqui, hein? 2019 vai ser o ano que o YouTube vai deixar de ser uma das grandes plataformas. Olha, essa eu não vai cair e morrer, né? Vai deixar de ser, deixar de estar ali entre as primeiras. É porque eu não assisto mais TV, só assisto YouTube, aí fudeu, né? Aí já era, hein? Passando para um tema da música, né? Porque música é meio de droga, Rogerinho. Então, começando música, esse ano vai ser um ano foda, porque o rock tá passando. Eu vou falar de música, eu falo de rock, tá? Não vem achando que fala, é. De rock, você tá errado. É, o nome dela e assim, vai. O rock, ele tá voltando com tudo. Tanto que a banda que causou muita polêmica e cresceu em 2018, que vai fazer um álbum novo em 2019, é o Greta Van Fleet, que é o cara que eles falam que tá copiando Led Zeppelin, porque é um rock dos anos 70, tem toda uma pegada, toda uma era meio hippie, tá ligado? E eles lançaram um álbum novo que, assim, eu achei legal, não achei surpreendente, só que eles estão indo contra a maré e 2019 vai ser um ano foda. E tão causando mais polêmica também, porque já falaram que eles copiaram Led Zeppelin e eles tiraram uma foto pra revista Times e tiraram a mesma foto do Bohemian Rhapsody. Tá ligado? Os quatro. Eu falei, parabéns, agora estão imitando Queen. Então, os caras estão levando bomba pra caralho. Mas beleza, vai ser foda. Vai ser um ano da hora. Outra banda que tá voltando com tudo é Slipknot. Slip, caralho. É, metal foda. Eles lançaram a Outlife, que é uma música da hora pra caramba. Então vai ser um álbum foda de 2019. Escutem Sleep. É, Megadeth vai fazer um álbum novo, que eles estão vendo. Kiko Loureira aí, que é o guitarrista do Megadeth, tem um contato muito próximo com todo mundo aqui do Brasil, e tá falando que o álbum tá foda. Então, thrash metal e zica. E eles vão tocar no Rock in Rio, cara. Vão tocar no Rock in Rio. Já consegui o meu ingresso, pela glória do Senhor. Irei. Que no Rock in Rio eles criaram um dia do metal, né? Que vai ser Megadeth vai tocar o Iron, vai tocar Scorpion, Slayer, né? Slayer e Anthrax. Então, assim, tem não, três... cara, só nisso já... Tem três caras do Big Four, que eu sempre falo com vocês, tá ligado? Uhum. Só não veio Metallica, né? Então, completarei o meu Big Four, meu coração está repleto de alegria. E então vai ser um ano muito foda. Acho que no Rock in Rio chegaram a ver outros dias, que quem vai cantar. Puta que... Katy Perry. Que mano, pop, né? Porque Perry, é o que vende. Ivete Sangalo. Os roqueiros ficam putos, mano. Os roqueiros ficam putos. Rock in Rio e vai vir Pink. Mano, é isso que dá dinheiro, velho. Mano, em 1980 também veio uns caras que não era do rock, velho. Sinto muito, cara. É isso que dá grana. A gente teve uma discussão esses tempos agora, né? Que ele tava falando quem que tava confirmando. Só que... Vai ter Pink, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Paralamas do Sucesso. O Muse e Imagine Dragons vai ficar no mesmo dia, né? A Nickelback é meu ovo, chato pra caralho. Nossa, tem duas que bravo você, velho. Então, Muse e Imagine Falou Dragons... Holy shit! Mete pau numa moça. O Muse e Imagine Dragons vai fazer um puta de um show, porque estão com um álbum novo em 2018, então vai com música não nova. Vai, porque eu vou falar aqui, ó. Verdade. Que? Imagine Dragons não serve pra fazer show ao vivo. Por quê? É uma merda. Igual falou. Não, mano. É pior. Não é por má vontade. Simplesmente os caras não sabem cantar. Tá, mas isso aí a gente deixa pra xingar eles no episódio só de música. No episódio só de música. Falando em Meu Coração Feliz, AC/DC vai lançar álbum novo em 2019, cara. Nossa. Os caras foram flagrados gravando numa gravadora, tá ligado? com o Brian Johnson, de novo aí, os vocais. Era isso aí. Aí voltamos, aí porra. Aí é que tava é a minha pergunta. É isso que eu quero. O Brian está ou o não? Brian está. Tá recuperado? Então, não sei, né? Se tá gravando, deve estar. Tá, deve estar. Tá. Não sei se eles voltam a fazer turnê. Se fizer, eu vou até o cu do mundo pra assistir esses caras. Se os caras vierem lá antes pra Venezuela. Antes de eu morrer, eu preciso assistir eles. Tem que assistir. AC/DC. Então, vai ser o ano do AC/DC. Escutem essa porra. Mano, nossa. 19. Meu coração acho que chegou a bater. Eu achei que... Mano, depois toda vez que eu assisto aquele show da Argentina, eu falo, nossa, velho, que eu preciso disso, num desse. Ó, Tame Impala vai fazer um novo, que é tipo assim, é a banda, um rock psicodélico do momento agora, porque o rock indie tá mandando na porra toda, né? Lollapalooza aí tá pra mostrar que é isso que dá dinheiro no momento. Tame Impala é a nova banda queridinha de rock psicodélico, e o som dos caras é muito foda. É muito legal, e eles vão estar com um álbum novo em 2019. E falando do Lola, puta de um evento. 3 dias aí, zica. Caro pra cacete, tem que vender dos dois rins foi pra lá. É, então. É, o evento tá caro, tá trazendo mas, assim, as mas, bandas ah, não, bem não, mais não. ou menos. Vai ser, vai estar da hora. A lineup tá mais... Ô, vai vir Kendrick Lamar. Então, tá bombando. Aí que tá, o problema é que tem 4 nome bom e o resto ah, é bem-vindo ao mundo. Não mas é, pode ser é, que não algum é que surpreenda metal ainda. Do Rock in Rio, mas então, aí que tá. Aí, ó, o Greta vai vir, Greta Van Fleet. Vai vir 21 Pilots, que eu tinha falado no outro dia. Uhum, também é bom. Vai vir os Tribalistas, uau. Nossa, os caras do Brasil voltaram. O nego tá muito na dica. Não, e pior que voltou, velho. Essa geral. Vai vir uns caras muito bons. Mas não irei no Lola, porque, né, muito caro. Mas vai ser um ano foda. Que outro? Vai ser um ano da hora, então fiquem ligados na música. E a gente, pelo menos eu, né? Que eu sou o cara que fode toda a pauta que posso tocar música no meio. É, mas, toda vez. Eu trarei pra vocês mais música de qualidade. Não, mas realmente, a música vai ser tão promissora quanto o cinema. Vamos falar da nossa própria mídia, do podcast. Bem, top. Esse ano, cara, vamos mais uma vez pra frase. Esse é o ano do podcast. É. Agora é verdade. É verdade, Billy. É, porque, cara, tem... Muita gente grande, quando eu falo grande, é de Rede Globo, está investindo na mídia. Tipo, tem muita gente que é contratada da Rede Globo, tanto que saiu uma notícia há poucos meses atrás, que os roteiristas do Zorra começaram um podcast, tipo, isso é feito dentro da Rede Globo, é feito por eles mesmos. Uhum. E os caras estão botando grana, né? Estão botando grana, reconhecer a plataforma primeiro, e segundo, estão botando grana. Ou seja, isso aí é só investimento para aí pegar as empresas menores que também tem dinheiro para colocar dentro, que fala, pô, se a Globo tá colocando dinheiro, então eu também, então deve ser seguro para eu colocar dinheiro também. Isso só traz, tipo, a Globo falando, ó, a gente tá fazendo um podcast, alguém quer anunciar? Os caras falam, pô, nossa, todo mundo vai voar em cima pra anunciar. Mano. Aí você fala, pô, eu tenho um podcast também. Pô, quero anunciar também. Vamos anunciar em tudo quanto é lugar. Isso ele vai abre ser... o mercado, né, cara? Isso, é realmente. Isso daí vai abrir um mercado não só pra eles, né, no caso. Pra geral, que já tem algum tempo, que vai era... já é visto. Só que com essas coisas, porque assim, aí que tá. As pessoas têm certa limitação. Vai ver a partir desse daí. É, pô, onde o jogo a Globo tá agora fazendo isso. É. Então vai trazer olhares que antes não tinham. Então que vai trazer aí força. Aí supre uma das maiores dificuldades do podcast, que é arranjar patrocinador. Tipo, uhum. A galera os caras tem que vivem só pro podcast, né? Então, a cara, galera tem que dar... Ganhar grana, senão... A galera acaba dando um jeito, fazendo, tipo... É, padrim, que é patrocínio por fora, os fãs ajudando o podcast a se manter. Se entrar patrocinador grande, aí a gente tá livre disso e consegue fazer um conteúdo bem mais top sem se preocupar com esses pormenores. O Spotify injetou grana e aí a Globo injetando dinheiro, velho, é um negócio onde vai... Tá crescendo. O detalhe é que a migração também tá vindo de parte... É... informativa, jornais, isso daí. O que cresceu de podcast? Sim, o que tem de... Mano... Os caras gravam, tipo, tem podcast diário. É como se fosse um jornal, tipo... Como se o cara gravasse o jornal da Globo, gravasse num dia de manhã e solta o podcast, que aí você pode escutar a hora que você quiser. Pô, vou escutar as notícias de hoje. Ah, ao invés de você aí, assinar um jornal... Isso aí já tem. O Estadão então, Notícias já faz já isso, a Veja. Mas os caras agora, já mais com direto. A visibilidade, uma todo porrada, mundo vai saber né? que isso aí é verdade. Então, e abre meios de outras pessoas fazerem o mesmo tipo de conteúdo. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, o Estadão é o programa de rádio que ele só, entendeu? Ele só passa. Transforma pra... Só transforma. Isso aí específico já não tem. Só que em 2018 já esse cenário já começou a mudar, né? Tipo, tem muito criador de conteúdo que eles, vendo essa visibilidade de podcast, eles já começaram a fazer. Cauê Moura fazendo poucas. Ser um ano foda pro Cauê, velho. Ele já deu um up nervoso, cara. O próximo vai ser Puta Avião, velho. É. Nossa senhora, cara, é zica demais. O cara é brabo. O pai da internet, tá ligado? O David Jones também, ele tem o blog dele, né? Que é o Gameplay RJ. Ele tem. Como é que é? O nome? Você lembra o nome? Putz. Eu sei que ele tem um podcast. Ele faz um com o BRKS Edu, não é? É. E é gigante, tipo assim, ele começou faz muito pouco tempo. E é gigante já. Explodiu, porque ele é gigante, né? E, se eu não me engano, o Selbit comentou há pouco tempo em live que ele tinha interesse também em fazer um podcast. É. E muito criador, Castanhari também falou que também já tinha projeto encaminhado de podcast. Então, tipo, tem muita gente que já cria conteúdo, né? Tipo, gente grande que vai migrar. Tipo, é, tá todo vai mundo migrar, olhando. Não vai migrar, não, né? Vai começar vai a criar. Adicionar o seu leque e o podcast também. Eles estão olhando como uma mídia que tá crescendo, cara. Como então, todo mundo. Então, você, ô querido ouvinte, anuncia aqui no Buraco Negro. falando em crescimento em 2019, eu quero deixar pelo menos dois podcasts aqui que estão crescendo demais. E vão ser foda esse ano pra eles. Que um é o Rebobinando, do Luigi. Sim. Que são, assim, são temas desde cristianismo até o veganismo, comunismo na internet e o fanboy, geração Nutella, tá ligado? Nossa, então, assim, são temas fodas pra caramba. Que dá, eles sempre levam um convidado pra trocar uma ideia massa. E são conteúdos que te agregam, tá ligado? Ele tá crescendo muito e vão lá escutar. Outro também é o Anticast. Por quê? Estão fazendo debates políticos. Então, assim, o perigo da internet hoje. Onde está todo mundo pseudo-politizado, que acha que fala alguma merda no Facebook e entende de política, comece a ir atrás. Pelo menos escuta um podcast político para você ter uma noção do que está acontecendo de verdade. Escute outras opiniões. Outras opiniões. Fora da sua bolha. Eles são meio de esquerda, né? De um jeito mais chulo de se dizer. Esquerda e direita, mas eles são um pouco mais de esquerda. Eles são uma oposição, vamos colocar assim. Eles são outra posição. Mas vai atrás, cara. Porque eles estão fazendo um projeto foda e a gente precisa disso. A gente precisa de debate. Livros em 2019, como sempre, eles saem pra caramba. Né? E só que tem dois projetos agora muito foda que vão acontecer. Que um é da Suma de Letras, que eles estão fazendo a Biblioteca Stephen King. Que eles estão resgatando livros desse escritor de tipo, 20 anos atrás. Né? Uhum. Que estavam fora de catálogo e estão botando, tipo... capa dura, fazendo um trabalho de gráfica foda pra caramba. Revitalizando, né? E trazendo de volta todas as histórias. Vai sair A Metade Negra, que é e Trocas Macabras, que são dois livros da hora que poucas pessoas leram, só que é foda. Provavelmente a Netflix vai fazer série ou filme. Não, dessa Netflix porra. Vai estar fazendo eles compram tudo. Eles compram tudo. E outra coisa também, esqueci de falar quando a gente comentou de YouTube, mas é o Pipoca e Nanquim, cara. São os caras do YouTube que eles fizeram uma editora e eles estão trazendo várias HQs muito fodas. Puta, nós... Cara, achamos uma na promoção, só que não é dele. Uma é HQ... É do Pipoca? Não, não é dele. Mas é da seleção do que tá saindo agora de HQ. Tá uma porrada saindo, velho. A Amanda comprou e eu não vou saber te falar qual que é. A gente achou por R$19 na promoção. Mano. Não sei, mas é da Marvel, essa porra? Não é da Marvel. Desculpa. Não posso tá saber, mano. A editora Pipoca e Nanquim ela traz HQs, é que assim, que nem a Panini, que é uma editora foda pra caramba, só que eles jogam pelo certo, tá ligado? Então traz Marvel, traz DC, traz a Imagine, então assim, traz coisas já prontas. Sabe que o público vai comprar. Só que o Pipoca, eles estão trazendo clássicos que nunca chegaram no Brasil. E, assim, meio diferencial. As coisas mais independentes, né? As coisas mais independentes. Em 2018, eles lançaram Mob Dick. Não, 2017, Mob Dick. 2018, Pedaço de Madeira e Aço. Que são HQs conceituais, vamos botar assim, que são fodas pra caramba. E agora, o primeiro de 2018 é o Dragão Negro, que é uma história de fantasia. Entrando na vibe GOT, Game of Thrones. E você olha os desenhos dos caras, são outro nível, velho. É um negócio foda. Então, fiquem de olho. Alguma coisa que é feita porque entende, né? Então, é que assim, você bota os caras que são fãs de verdade... Eles vão saber fazer, o que pegar. Eles vão fazer merda. Não é o executivo engravatado atrás da mesa que só assina o bagulho e vem qualquer bosta. E quer bosta. Saber da planilha com o gráfico pra cima lá. Pipoca e Nanquim vai ter tipo 20 lançamentos o ano inteiro. Vai ser sensacional. E nesse nosso último bloco a gente vai falar sobre série, né? Obviamente. É, tem que pegar as melhores do ano aí. A gente começou com uma coisa boa que foi o filmes, vai terminar com uma coisa boa que é o filmes, né? Isso. Tem que terminar no hype também. É verdade. O que tá mais hypado são as... Não, que a gente vai comentar agora. Tem umas partes de série que elas foram renovadas pra 2019. Graças ao bom Jesus, né? Mano, na moral, eu não sei como que ficaria meu 2019 sem Grey's Anatomy, La Casa de Papel... E deu uma mulher de. Nossa, cara. Vai. Os caras não desistem de fazer bosta. Que merda, meu. Não vai comentar sobre essa série aqui. Que buraco negro não é lixeira, não. Vai se foder. Tá achando que é bagunça, filha da puta? Ai, que bosta. Tô com um cara de caçamba? Eu assisti o último episódio do The Walking Dead. Que é o que o Rick Grimes, ele finge que ele morre porque ele cansou. O protagonista cansou da série. Sim, mais ele cansou. Teve vários que cansaram, né? É lógico. Ele cansou, então meio que morreu, que o helicóptero buscou ele. Uma bosta do episódio de merda. E aí a filha dele é que vai ser a chefona agora. Nossa, vai ser. E a Michonne. Muito... Ah, resumindo, a bosta. Já cresceu já? Não, deram um jump cut. Falou assim, mano, preciso de ator. Dá um fast forward aí. Uns 10 anos aí. A menina, uau, que bosta. Nossa, vai se foder. Então vai ter. Que nego assiste isso. Vai ter essa série. Então aí, parabéns aí, vocês que dão dinheiro pra essa máquina. Eu quero chorar. Mas agora no sério. Agora falando sério. Tá, vai, vamos voltar aqui, porque a merda a gente já falou. Temos aí Titãs. Tá todo mundo comentando. Hype alta. Tá falando que tá top. Vou me retirar. Mas não tá falando de série boa, porque eu não sei ainda. Eu não assisti ainda. Os trailers pareciam ser um grande pedaço falou, de cocôzão. Parecia ser ruim. Mas tá todo mundo falando que a DC que acertou pra caramba. Cada episódio que sai é mais uma... Tipo, os caras ganham mais um hype de fã. Tipo, é verdade. Cada episódio que passa, os caras falam... Não, agora acertaram numa série. Estão fazendo uma série do jeito certo. Porque parece que cada episódio é focado em um personagem. Tipo, desenvolve o personagem naquele episódio. Aí vai pra outra trama em outro no próximo episódio. Então, estão conseguindo construir uma base muito boa. De, tipo, de desenvolver o personagem, a história, pra ir conseguir pra um plot gigante que é que nem as outras séries falando, da DC que eu aposto. E falando de super-herói, vai ter as últimas da Netflix, né? Que é Justiceiro e Jessica Jones. Eles meteram a faca em tudo, né? Disney lançaram a terceira temporada do Demolidor, que tava boa pra caralho, aí falaram, então, esse negócio aí que vocês gostaram, a gente cancelou, viu? Se vira. Ah, mas por que? Ninguém sabe. Eu sou o dono. Não, aí meses depois, magicamente, a Disney aparece. Ah, a gente vai lançar o nosso sistema de streaming. Aí todo mundo... Entendi. Acho que entendi o que aconteceu, então, viu? Tá foda. Você faz episódio sem tomar uma cervejinha? Não dá isso. Então, o Justiceiro e a Jessica Jones, eles estão na última temporada aí só pra acabar e cancelar. É que já tava gravado, os caras não iam enviar. Vamos publicar essa porra aí, pra pelo menos fazer um pouco de dinheiro. Direito chorando, assim, o contrato tá todo molhado de lágrimas. Toma aqui, ó, de volta. Toma de volta. Que outras séries que tem aí no ano? Além disso, a gente também tem Stranger Things. Bagulhos esquisitos. As paradas diferenciadas. Então, isso tá tipo assim, né? Tá, o hype tá subindo igual Friends. Não pode falar mal de Stranger Things. Não pode mais. Sim, a primeira temporada eu achei muito foda. A segunda eu fiquei... Nossa. Já foi aquela meia bomba já, né? Foi assim, falou, nossa senhora, olha, tem os cachorrão ali, né? Nossa, legal. Nossa, o cramunhão ali, nossa, legal também, né? Nossa. E acabou. Mas, cadê o cramunhão? Não, isso aí é só pra terceira temporada. Então, assim, só. Vamos esperar pra terceira temporada, que é a galinha de ovos de ouro, né? Da Dark House of Cards morreu. Mas aí, Stranger Things agora vai ser o principalzão. Então, acredito que vai ser ok. Eu tenho a esperança boa, porque Stranger Things foi, tipo assim, uma das... Das séries precursoras desse negócio de original da Netflix, né? É, sim. Foi, sim. Tipo, uma das primeiras, né? Que os caras pegaram a fórmula, né? É. Winona Ryder lá, anos 80. É, não, colocou mais, música boa, anos 80. Rock antigo. E colocou as crianças ali no meio. É. Tá top. Colocou tá D&D, vixe, aí ficou bom. Ficou bom. Então eu acho que eles vão se empenhar bastante. Vão não, estão se empenhando bastante nessa última temporada e eu acho que vai sair boa. No mínimo, ok. É, no mínimo, ok. Continuando na Netflix. Continuando a Netflix, só tem Netflix aqui. Vai ter a outra grande merda gigantesca, que é Altered Carbon. Os caras vão ter coragem. A gente que fez um episódio só disso. É o episódio obscuro, né? Daqui 5 meses ele deve sumir. Tomara que o algoritmo engula esse episódio. Do Buraco Negro inteiro de Altered Carbon, a primeira temporada. A gente falou de tudo, menos a série. A gente falou de religião e falou do futuro. Levou em consideração tudo. A ideia foi da hora, mas a série é uma bosta. Então, segunda temporada aí, eu juro que eu não gostei. já tá aqui de boa, não perderei meu tempo. Mas agora vamos falar de coisa boa, né? Chega de falar de merda, chega de falar dessa porra. Vamos falar do que a gente sabe que vai ser bom. A gente espera que seja bom. O histórico diz assim, eu falo assim, ó, tem grande possibilidade de dar bom. Não me decepcione, mundo. Por favor. Vamos começar com a Residência Hill, né? A maldição da Residência Hill. Segunda temporada. A primeira temporada, ela, tipo assim, ela tem um conceito muito foda. Ela tem um conceito, ela tem um roteiro bom. O que caga na história é os atores. Não achei tão ruim assim, achei da hora. Olha, eu tenho a teoria que se fosse feito pela Globo, passado na novela das 8, caralho, ia ser bom. Eu achei foda. Coloca ali um Antônio Fagundes. O jeito que gravaram a série, eu achei, tem muito plano de sequência, aquela cena do... Então, é isso que eu falei, tipo assim, a produção em si, ela é boa. A ideia é muito boa. O roteiro é bom, a produção é boa, o que caga mesmo, eu não gosto dos atores. As duas únicas pessoas que presta ali pra mim é os gêmeos quando criança. Então, mas a gente não sabe de nada dela ainda, né? Não sei, porque a história finalizou. O que, que eles vão fazer? Exato. Não faço ideia. Mas tudo bem, vai ter segunda temporada. O pior é que é a maldição da Residência Hill. Então, assistirei, vai ser da Residência A minha esperança Rio. É que aquela família vá pro inferno e venha outra. com atores bons. Eu acho que vai ser outra. Vai ser igual a American Horror Story. Vai ser, eu acho que, antológica, tá ligado? Acabar a primeira temporada, outra história. Se eles mostrassem a origem da maldição. É, da maldição. É, da casa. Aí estraga, né? Não precisa explicar as coisas. Acho que podia ser legal. Não precisa explicar. Não, isso aí não é legal. Buraco Negro Terror também não explicou muita coisa também, não. Olha o spoiler. É a vida. Além disso, a gente também tem... Mas vai, puxa, filho. Tá quieto. Ô, filho, eu não assisto essas bostas. Eu trabalho, eu não sou igual vocês. Caralho, ficou putaço. Caralho, tá acontecendo com putaço hoje. Ele tá esperando pra mim, velho. Puxa o Game of Thrones. Game of Thrones é assim. Game of Thrones, opa. Então tudo bem. Então tá bom. Além disso, a gente vai ter também Black Mirror, né? Isso. Novamente. Aí, vamos... Todo mundo ficou de choro que 2019. Lançou em 2019. Não, 2018 lançou a quinta temporada, não foi? Saiu em 2018. Foi quinta temporada. Lançou. Bandersnatch? Acho que sim. Não. Quinta não, quarta, né? A gente achou que 2018 não teria nada de Black Mirror, tanto que todos os fanboys já estavam chorando sangue, mas saiu o Bandersnatch. Saiu o Bandersnatch. Saiu o filme, né? Todo mundo achou que, uau. É aquele conceito, né? Porra, valeu muito mais que muito legal, episódio. Achei da hora, vale... A experiência é foda, pra quem legal. Nunca... Num... Definindo a palavra esse filme pra mim foi... Agoniante, apenas. Eu acho que isso daí vai trazer novos ares aí, velho. Não, mas porque foi um sucesso, foi. Foi um sucesso, mas só que, tipo, pra nós, público, tipo assim, jovem e adulto, isso foi novo. Mas esse tipo de conteúdo já era implementado na Netflix, a gente que não sabia. Mas é em filme infantil. Sim. Tipo, em filme de criança já tem muito disso. A criança aperta uma opção e vai pra outra parte do filme. A tecnologia... O conceito não é novo, só que a tecnologia dos caras é de fazer em streaming, cara. O jeito que foi feito. A história ficou muito boa. Tipo assim, você não vê uma diferença brusca de uma escolha pra outra. Tipo, isso fica muito nítido já na primeira escolha do Sucrista, tá ligado? Ele vai trazer o limbo de, tipo, você tá tomando as escolhas ou ele tá fazendo você chegar naquele ponto. São discussões que não cabem nesse episódio, porque senão bora pra frente. Mas se vocês quiserem, a gente faz um. Mas Black Mirror, que rumo o Black Mirror vai tomar? tomara então, que seja uma loucura. As ideias estão ficando mais escassas. Os episódios estão... Tem alguns que estão meio bosta no meio da temporada. Que nem a quarta temporada teve episódio ruim, velho. Ah, mas é porque foi a primeira temporada que eles lançaram, tipo, na Netflix, tem, né? Bastante, e tem bastante episódio. Porque, tipo, você pegar a primeira temporada, tem 4 episódios. A segunda temporada também tem, deve ter uns 4, 6 também. Eles sempre lançam um pouco episódio. Aí, como eles tiveram que lançar, fazer vários roteiros, eles não, provavelmente não devem ter tido tempo de pensar em vários roteiros bons, porque... Mas pô, fala pelo que, amor de Deus. Mas fala que o cara fica escrevendo sozinho durante um ano pra fazer os episódios. É um cara que escreve só. Mentira, faltou droga. É, o cara tá loucaço. O dia que ele ficou sóbrio, ele escreveu um episódio todo de merda. Todo mundo vai assistir. Obviamente, sim, parece um episódio. Então, próximo. Próximo! Próximo! Além disso, também vão ter Lucifer, né? Aí, ó, pras todas as viúvas que ficaram. A Leoa tava chorando que cancelaram. Chorou quando renovaram com a Netflix. Então vai assistir, pode ter certeza. É, isso daí é falado por todo mundo, né? Vamos ver o que, que vai dar. Não, O que tá rolando é que todo mundo tá assistindo essa série. Todo mundo, todo, cara. Assim, nada. É esse mesmo publiquinho de Grey's Anatomy, sabe? Essa galerinha, então, essa galerinha. Mano, mas pera aí. O padre tá assistindo Lucifer, velho. É, tem padre. Tá estranho essa porra. Pior que ele mesmo comentou. Ele comentou alguma coisa do tipo, pô, assim... Você percebe, lá. Você percebe quando o demônio é astucioso que você se pega tá torcendo pro Lucifer. Qual que é o padre que tá assistindo? O Fábio de Mello. Fábio de Mello, é, então. Padre do Zap. O demônio é astuto mesmo, viu? Você é doido. E aí teremos os dois big do ano, né? No ramo de série. Rick and Morty. É. Todo mundo esperando. Meu irmão, meu aí, amigo, aí é droga. Aí é de música, hein? Aí é meu irmão. Nossa senhora, tá cara. Tá todo mundo esperando. Rick and Morty tem que sair, cara. Tem que sair. Virou, como é que é? Virou o... Ai, boa tarde, senhor. Como assim o senhor não viu Rick and Morty aí? Não ouviu a palavra do nosso senhor lá. Rick and Morty. Você tem um minutinho pra falar sobre... Eu soube falar sobre Ricardo e Maurício. Então, assim, eu acho que vai estar foda. Eles estão vendo o hype que tá tudo e vai ser uma temporada da hora, velho. Eles estão mais de... Provavelmente até lançar a série, vai dar quase 2 anos de produção da série. É. Então, tipo, o negócio foi feito no tempo deles... Eles não estão lançando em 2019 porque, tipo, tá pronto. Não é porque ninguém... E o recado pro arrombado, que é a hora que liberar, assiste um episódio por ver, pelo amor de Deus. Não assiste tudo junto, velho. Com certeza eu vou ignorar negócio, esse seu... Pelo amor, daí acaba tudo assim, quero mais, eu tenho que dar 3 anos. Vai devagar, porra. Os caras entregam de uma beijada assim. Meu pintão já ganhou na boca. E além disso, né, não poderia faltar? Claro. É, obviamente. Não poderia faltar final, claro. O nosso querido... Game of Thrones. Nossa. Deixou o público surdo. Eu só... Véi, na boa, aquela cara da Sansa... É de quem quer arranjar treta com a cunhada, meu irmão. Saiu um spot, né? Véi, certeza, vai ter puxão de cabelo, meu irmão. E, se eu não me engano, dia 15, eu ouvi dia 15 sair as datas e o trailer, parece. Nossa senhora. Provavelmente, né? Não é certeza. Parada cardíaca em massa. Então, assim, eu estou com medo. Vamos lá. Olha lá, nossa senhora. É, começar. Alguém me segura. Vamos começar. Segura. Toda a galera sensata. Toda a galera sensata está com medo. Tô com medo. Não, eu tô com medo porque a última temporada foi fanservice e pra mim não funcionou. Achei chata. Teve coisas boas, obviamente. Teve coisas bem legais. Eu assisti todos os episódios ao vivo, quando passando na HBO, como faremos esse ano. Só que teve muita coisa ruim, velho. E eles não podem errar na última temporada. Tá ligado? Então vamos lá. Não vai ter a É um assassino a minha história, filha da puta. A realidade pra mim é essa. Os caras estão... eles não lançaram temporada ano passado. Todas as produções... Se você procurar na internet, você vai achar a câmera aérea a 20 km de distância. Todos os episódios já foram confirmados com quase 2 horas de duração, sendo o quarto episódio com quase 3 horas de duração. Mano, só isso eu já tô delirando, velho. Só isso. Então eu tenho certeza que se eles cagarem na minha boca, eu vou gostar. Então eu tenho certeza. Tá bom, então. Eu tenho certeza. Mas eu acho que no período da série, todas as empresas deviam dar uma hora a mais pro trabalhador chegar. Trabalhador dormir um pouquinho porque, mais. Pô, você tem que dormir 2 horas da manhã, do domingo pra segunda. Não, peraí, o detalhe. A gente vai colocar na descrição aqui como você conseguiu um atestado fajuto de forma fácil. Não, mas o mais detalhe que eu acho que é... Que você não vai dormir pra ir pro trabalho. Porque, tipo assim... Como é a última temporada, você vai ver o primeiro episódio e você vai deitar na cama, aí vai começar aquele, o meme da Nazaré, tipo, vai começar a subir um monte de cálculo na tela. Trouxe aquela cultura antiga de você assistir com a galera. É. Ou seja, vai acabar o episódio, você vai perder pelo menos uma meia hora. Meia hora chutando baixo se você tiver só com dois amigos. Se todo mundo tiver. É que assim, toda vez, vai acontecer que nem do ano que a gente assistiu aqui, a última temporada. Acaba, todo mundo em estado catatônico. Mano, ficou um silêncio, velho. Tipo, um segundo. Ninguém consegue falar nada. Pra todo mundo, velho. Ninguém consegue falar nada. Então, assim... Processando, é muita informação pra uma pessoa só. É esse ano. Estou querendo mais Chigoshi do que Vingadores ou qualquer outro filme. Cara, com certeza. Estou muito ansioso, mas tô com medo também. Não, o que eu acho também que vai acontecer vai ser a Cersei. A Cersei vai pro pau. Não, calma, a gente vai fazer um episódio só. Garantimos 2 episódios, pelo menos. Se não for aquele acabar, pelo menos desses 2 episódios vai ter. Esses 3 episódios vai ter. O especial que vai sair, o episódio de Resumão do GOT, já estou revendo a série. É. Já tô quase acabando a primeira temporada aí. Vou começar a dar uma olhada, folhear nos livros lá pra trazer as coisas boas também. Isso, e o episódio de Vingadores. É o que eu te garanto esse ano, fazer um promédio de ano novo. Resumão de GOT e um de teorias, né? Pra última temporada. Tem que ter 2 episódios. Tem 4 episódios. Então tem 5 episódios garantidos aí. Porque também Vingadores também tem que fazer um antes aí e um depois. É, é verdade. Rapaz. Então pronto, meus amigos. 2019 pelo menos 5 episódios de Buraco Vermelho tem. Isso já tá garantido. 5 episódios do John demora 3 anos pra editar. Fudeu, não vai ter mais não. Vai ano ter novo. Reboot de Game of Thrones. Ano novo, mesma piada. Vai tomar. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo, soluções em audiovisual e podcast.